andrecidismoral.com.br. Alô, São Paulo! Vem! As coroas vão meter dança agora, vem as coroas, só as coroas, bala o silêncio, bora coroa! Vai! Vai no balanço, vai no balanço! Prepara! A novinha também vai na onda, vai na onda! A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Novinha me quer porque eu ganhei. Ai! Ei! A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Na Mega Sena. Peguei o meu salário e eu joguei na Mega Sena. Peguei o meu salário e joguei na Mega Sena. Peguei o meu salário. Peguei o meu salário, joguei na Mega Sena. Peguei o meu salário, joguei na Mega Sena. Rapaz, o risco é grande, mas eu ganhei. A novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. A novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. A novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. Na Mega Sena. A novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. A novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. Novinha me quer porque ganhei na Mega Sena. Na Mega Sena. Alegria Macarena, vem me falar da alegria com saber. Alegria Macarena, Gaspacinho, bebê. E aí, Levi, hoje é onde, bebê? A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. Na Mega Sena. A novinha me quer porque eu ganhei na Mega Sena. A novinha me quer. Ah, ganhei. Na Mega Sena. Peguei o meu salário e joguei na Mega Sena. Peguei o meu salário e joguei na Mega Sena. Hoje é onde? Hoje é onde?